E Rafael, agora eu vou sair, vou dançar e curtir. Uma espetacular nova dimensão com os DJs Luiz, Lúcio e Rafael.